O arquivo certo que sincroniza é o STE005. Eu gosto de, quando eu tô sincronizando o microfone, eu me sinto Sidney Magal, sabe? Batendo uma palma assim do lado da cara, sabe? Bem-vindos ao especial de carnaval do GugaCast. Eu sou Chico Rezende, estou aqui com o Rafael Mafra e Guga Mafra, nosso rei. Olá. E aí, beleza? Eu podia ser tipo o rei Momo, né? Do carnaval. Chico, que legal que você tá aqui, cara. E a gente, antes da gente começar a falar a quantidade de conteúdo que a gente tem pra esse programa gigante, porque ele é feito pra durar 5 dias de carnaval, a gente precisa relembrar dos nossos assinantes do Apoia-se. Rafael, fala aí, cara. Então, a gente tá com o Apoia-se aberto para receber as contribuições para uma nova temporada do GugaCast. E é muito fácil de contribuir. Você vai acessar apoia.se/GugaCast e você pode contribuir com a quantia que quiser. Contribuição que for de R$5 vai receber um obrigado geral nosso. Aliás, obrigado para quem obrigado. Já contribui. Chico, dá um obrigado aí para nossos assinantes, cara. Obrigado, minha gente. Graças Valeu. A vocês, agora os convidados são pagos. Muito obrigado. Com R$10 você já ganha um obrigado personalizado no final da temporada, que a gente vai bolar, como vai ser ainda. Vai ser bonito. É hoje isso. Não, na próxima temporada, da segunda temporada. Na próxima. Vai demorar. Com R$15, aí sim começa a brincadeira, porque você entra no grupo do Facebook. E no grupo do Facebook é muito legal. Primeiro você ganha acesso ao episódio secreto. A gente já não disponibiliza mais o episódio secreto, bastando mandar uma história, um comentário ou pedindo um conselho. Você precisa estar no grupo secreto. E aí você acessa o episódio secreto. Tem uma coisa muito legal que começou assim que a gente abriu esse grupo, que é os trechos do programa que ficaram de fora da edição final e que às vezes são mais engraçados do que a edição final. Sem contar que eles não têm uma censura, né? É, porque quem tá lá já sabe o que que vem, né? Não tem muito filtro. É. E você discute apenas com pessoas legais. Então vem pra essa bolha você também, que é muito bacana aqui. mas uma coisa que a gente pode prometer é que a próxima temporada vai rolar. A gente já conseguiu assinantes o suficiente pra gente conseguir financiar uma próxima temporada, mas é importante que todo mundo continue anunciando e cada vez mais a gente pode fazer programas cada vez mais legais. E também a gente vai ter episódios inteiros exclusivos só pro grupo na próxima temporada. A gente vai ter pelo menos aí uns 2 episódios que só quem tá lá no grupo vai ouvir. Chico, você quer entrar no nosso grupo do GugaCast? Cara, eu deixo você participar. Eu faço questão de entrar, mas não como convidado. Eu vou apoiar no Apoia-se. É um projeto que eu acredito, que eu gosto bastante. Eu só queria fazer um pedido, que é participar de um dos episódios especiais que vão ser somente para o pessoal do Apoia-se. Tá bom, combinado. Demais. Combinado. Todo episódio especial, cara, tem que ter você agora, senão não é especial. A gente vai estrear um novo quadro agora no começo do programa, que a gente não tem uma vinheta ainda, mas ele vai se chamar Perca Ouvintes Agora, Pergunte-me Como. Você sabe que eu sou a favor de vinhetas roots, né? Vinhetas como são feitas antigamente. Como você é? Só fala assim e põe um eco ou uma repetição. Perca Ouvintes Agora, Pergunte-me Como. Rafael, como que a gente faz pra perder ouvintes agora? Então, pra perder ouvintes agora, o que a gente vai fazer é falar mal do carnaval. A gente é um especialista em falar mal dos eventos, que é o Chico. E, bom, na verdade, a gente não vai falar mal de propósito, né? A gente vai dar nossa opinião sobre o carnaval, mas é muito possível que a gente perca ouvintes agora, porque, enfim, a gente vai falar a verdade como ela é. Ok. Então, primeira coisa que eu queria comentar com vocês é como é bizarro você transmitir um desfile de escola de samba na TV. Okay. Simplesmente não faz sentido. Por quê? Cara, porque são pessoas dançando, é uma música que você não conhece, e aí fica aqueles comentaristas, tem comentarista de carnaval, o cara fica explicando o que é o carro abre-alas. É diferente você tá lá, se você tá lá, você tá ouvindo a música, a bateria parece que bate dentro do seu peito, mas assistir pela televisão é muito caído. Mas tem uma coisa que eu gosto. Eu gosto da torcida da escola de samba. Você já parou pra pensar, Chico, você que é carioca, você já parou pra pensar o que é você torcer pra uma escola de samba? Não, peraí. O Chico, que é carioca, ele certamente, como todo carioca, ele torce pra um time de futebol e uma escola de samba. Pra que escola de samba que você torce? Portela. Então, quando o Chico torce pra Portela, ele tá torcendo pra que os juízes considerem que o desfile da Portela foi melhor nos detalhes do que os demais desfiles. É isso que você tá torcendo. Quando você torce para um time de futebol, você torce para ele fazer mais gols que o adversário e ganhar o campeonato. Quando você torce para uma escola de samba, você torce para que juízes gostem mais de uma escola do que da outra. da sua porta-bandeira. Não é gostar. O juiz, ele avalia de forma técnica cada momento. Piorou. Você espera que a sua escola seja mais técnica do que a outra escola. É, as pessoas torcem pra não cometer erro, né? Porque erro que mata. Isso. Os erros, é. Tipo, pegar fogo. Mas é muito emocionante. Vocês já tiveram a oportunidade de ir na Sapucaí? Assistir? Não. É muito legal. Eu nunca gostei de carnaval, mas quando eu fui, é uma experiência muito bacana. Esse ano eu devo ir de novo. Agora, ver pela televisão realmente é deprimente. E eu acho que o mais deprimente que isso é você estar em casa vendo na televisão. Que nem você vê o Réveillon da Globo, né? Você, pô, tu não fez nada. Tu tá no carnaval, tu tá vendo TV. Isso que eu acho que é pior. Mas eu quero ir um dia no desfile da escola de samba, porque eu vou torcer por uma escola, sei lá, pela Mangueira, e aí eu vou querer ficar em cima da cabine onde ficam os juízes. E aí eu vou ficar gritando, toda vez que eu perceber que tem um erro, eu vou puxar a galera pra gritar assim, releva, releva, releva, que é tudo sobre isso. Se ele relevar o erro, a escola é campeã. Faz sentido. Mas a última vez que eu fui no carnaval, eu fui no camarote da Brahma, e eu e um amigo meu, a gente fez uma brincadeira. Porque como é muito pertinho, a gente brincava de vamos ver quem consegue interagir mais com quem tá desfilando. Então passava aquela mulata lá em cima do carro, a gente mandava beijinho. Se ela respondesse beijinho, a gente ia pra próxima fase, ganhava mais ponto. Aí dava tchauzinho, aí dava coração. Foi muito divertido. Ah, foi divertido e simpático. Eu tava bêbado também, tá? Eu tava bêbado. Eu beijei a mão do Djalminha nesse dia no camarote. Você beijou demais. A mão do Djalminha? Dei de cara com o Djalminha, ídolo. Beijei a mão. Eu acho que você fez o certo. Também não tava sóbrio, bom deixar claro. O Djalminha também não devia estar, então tudo bem. Deve ter sido um momento muito estranho pro Djalminha. Foi, pra mim foi emocionante. Se eu tiver que escolher só um momento pra ir no carnaval, eu vou no momento que eu mais gosto, que é o meu favorito, que é a apuração dos resultados do desfile. 10! Que é um outro programa de TV, né? É um outro programa de TV. Porque, pensa bem, você não precisava apurar nota por nota, você podia somar os pontos, e aí você falava do quinto pro primeiro quem que ganhou o concurso. Aí no final você entregava as planilhas, as justificativas dos jurados, e enfim, as pessoas comentavam. Mas aí porque a TV não ia poder transmitir. Porque quando você e ela tem, ia ter que transmitir um filme velho no lugar. É, porque quando você tem, assim, ginástica olímpica, né, que também é baseada em notas, ou então, sei lá, campeonato de surf, a nota o cara dá ali na hora, né, e você já sabe o resultado e tal. O da Escola de Samba não tem um segredo, o negócio só é revelado na quarta-feira, e nota por nota. O cara abre, se fica lá durante horas vendo um maluco abrir um envelope e declarar nota por nota. Isso, na verdade, é como você assistir a transmissão da feitura de uma planilha de Excel. É, exato. É isso que se transmite, por isso é maravilhoso, por isso que eu assisto. A gente podia fazer isso, né? Despesas ordinárias. Aluguel, R$10.500. Condomínio, R$2.700. Aí o comentarista, o condomínio aumentou esse mês, porque teve um uso desproporcional dos elevadores. Boa ideia. É, exatamente. Dá um bom vídeo de porta de fundo, né? Não, porque você tocou num ponto importante, porque tem narrador e comentarista, né? E se você prestar atenção, assim, eu assisto todo ano, porque eu gosto muito. A primeira tarefa do narrador é explicar como que são os cálculos daquele ano, porque todo ano muda os cálculos. E nunca são simples. Então, assim, para cada quesito, são 4 julgadores que são diferentes para cada quesito. Aí você considera os 3 maiores, você faz a média harmônica das notas, desconta pelo tempo que a escola ficou a mais na avenida e faz a raiz quadrada do número de baianas que não começa com a letra L, que estavam na ala das baianas. Aí os 2 últimos descem para divisão de acesso e os 5 primeiros vão desfilar de novo no desfile das campeãs. É tipo Campeonato Brasileiro, que os 5 primeiros tipo vão para Libertadores. É o G5, né? É o G5. Caramba! Podia ter a Libertadores de escola de samba, já pensou? Tipo, escola da Argentina. A escola da Argentina é catimbeira, sabe? Ela, tipo... né? Aí vem a escola do México, sempre surpreende, porque você não conhece jogadores. Eu tinha uma proposta mais humilde do que essa. Aí, não, peraí, assim, ia ter a escola da Bolívia, tem mais fôlego, porque eles treinam na altitude. Isso. Aí ia ter que ter um desfile lá, e aí todo mundo ia passar mal. Tá aí uma boa ideia. A escola da Bolívia ia ser genial, cara. Acadêmicos do Real Potosí. Eles iam homenagear o milho, sabe? Aquele milho gigante roxo. E eles iam tocar o samba enredo inteiro numa flauta de pan, o do Peru. Não, não, essa é a escola peruana. É, a escola peruana eles tocam na flautinha, na praça. Na flauta de pan. E a música sempre ia ser The Sound of Silence. Melhor ideia. É, eu ia falar que eu tenho uma proposta mais humilde, assim, que é você juntar as campeãs do Rio e de São Paulo e fazer o grande desfile das campeãs Rio-São Paulo Torneio Gomes Pedrosa. Maneiro. Cara, eu acho que, já que a gente tá aqui pra perder ouvintes, eu acho a ideia de ter um torneio... Chico, você vai me entender. A ideia de ter um torneio de escolas de samba de São Paulo é muita enganação, cara. É igual fazer o Carnaval de Salvador na Praia Grande, sei lá. Escola de samba é um negócio carioca, sabe? Tipo, a história do São Paulo é Série B, é Série B. É, cara, e assim, nada contra o paulistano, nada a ver assim, mas quando eu morava em Brasília, antes de eu morar em São Paulo, eu nem sabia que existia o desfile da Escola de Samba de São Paulo. É bizarro, entendeu? Parece novela da Record. É. Mas não é a mesma coisa, né? Muito bem, muito bem. Muito bem. E é isso, cara. E eu acho, eu tenho uma ideia assim, de que a escola é feita pra enganar turista estrangeiro, sabe? Não, vem aqui assistir o torneio de escolas de samba do Brasil. E aí o cara vai parar em São Paulo e ele não tem noção de que ele tá sendo enganado, sabe? Não, você tá aqui na passarela do samba da Marginal, Tietê. Ele não sabe que tem duas diferentes. Assim, eu não tô, de novo, não tô falando mal do desfile da Escola de Samba do Rio, é maravilhoso, espetáculo, representa o Brasil, beleza. Não, peraí, mas a gente não tava aqui pra perder ouvintes, a gente não vai falar realmente mal? Não, não, porque eu acho que pra quem gosta é ok, assim, eu não gosto, eu sou conhecido por não gostar de espetáculos de graça e beleza, então o desfile tá eliminado pra mim. Uhum. Agora, ele é ok, só que eu acho que ele estragou o carnaval por muitos anos no Brasil inteiro. Uhum. Porque o que, que aconteceu nas cidades? Todo mundo achou que tinha que ter isso na própria cidade também. Então tinha desfile das escolas de samba aqui em Brasília, cara. Aqui em Brasília. Aí era sempre a mesma escola, que era fundada por cariocas que moravam em Brasília. Eles vieram pra cá, fundaram uma escola e eles ganhavam todo ano. Eles ganharam, sei lá, 11, 12 vezes seguidas. Porque é muito fuleiro, cara. E não fazia sentido. E aí as pessoas ficavam investindo em fazer um desfile das escolas de samba em vez de investir no carnaval de rua. Uhum. E aí era uma derrota total. Ninguém gostava do carnaval de Brasília porque tinha esse negócio. Agora que... Aí resolveram copiar o carnaval de rua do Rio de Janeiro, e aí passou a ter carnaval de rua aqui, e agora as pessoas se divertem. Teve até esse final de semana. Brasília mudou demais. Tem carnaval em Brasília agora, é isso que você tá querendo me dizer? Tem carnaval em Brasília porque largaram dessa besteira de fazer desfile das escolas de samba concorrendo. Eu não sabia desse fenômeno. É, tem no Brasil todo, em todo lugar. Mesmo que não tenha escolas de samba, tem o desfile das escolas de samba. E é um negócio assim, feito com rolo de papel higiênico, sabe? É, cara, a verdade é assim, é muito triste. Já que a gente tá aqui pra perder ouvintes, a gente deve estar perdendo vários ouvintes que entraram aqui, especial de carnaval, adoro carnaval. E a gente só tá aqui falando mal. Chico, você tem crianças na família? Você tem um sobrinho? Tenho. Então, você já foi na peça infantil do jardim de infância do seu sobrinho? Ou você lembra quando você mesmo fez uma que você deve ter feito? Eu vou todo final de semana mesmo sem criança, Guga. Eu vou pelo evento. Pois é, eu tenho um filho que hoje tem 12 anos, mas quando ele tinha 6, 7 anos, eu ia lá na festinha. Tinha um teatrinho que era na escola. Geralmente era sobre a história do Brasil, então eles estavam lá interpretando Dom Pedro, sabe? Sei lá, fala mais um personagem aí da história do Brasil, Rafael. José Bonifácio. José Bonifácio. Eles estavam lá interpretando esses personagens históricos, clássicos da história brasileira. E é um horror, né, cara? É um negócio muito mal feito, assim. É uma história que não dá pra entender. Os cenários, assim, são feitos de cartolina, sabe? Um negócio meio alegórico, assim, sabe? Ah, tem aqui uma cartolina verde que representa uma folha. É tudo meio assim. E assim, cara, aquilo ali só importa para as crianças que estão fazendo aquilo ali, porque faz parte da formação escolar delas, e para os pais daquelas crianças que estão ali, porque de resto, cara, é só uma peça ruim, com uma história ruim e tipo, com um cenário ruim, muito mal contado. E você quer ver seu filho só, né? E você só quer ver seu filho, só importa para as crianças que estão participando e a família das crianças. Quando você transporta isso para o carnaval, é a mesma coisa, cara. Você tem um monte de pessoas usando fantasias que não tem exatamente muita ligação com o que rolou lá. A história é contada de um jeito muito bizarro. Você tem um monte de coisa lá feita de cartolina, isopor e purpurina. Só que são adultos, cara. E isso devia importar só para, sei lá, os pais das pessoas que estão fazendo isso. Mas não. Carnaval é uma peça de teatro infantil móvel que passa na TV. E por que, que você acha que tem essa importância toda? Acho que você pode torcer, né? Você pode gritar, releva, releva, e torcer pelo... Então agora, é globo, né? Agora a gente já entrou numa tranquilidade que é a seguinte, agora já acabaram os ouvintes, agora a gente pode falar qualquer coisa. Vai lá, Rafael. Esse mês se chama No Deserto, Uma Catedral. Eu me chamo Zé Arnaldo, é um nome fictício. Eu que dei esse nome pra ele, então tá aprovado. Ok. Me chamo Zé Arnaldo, tenho 21 anos e sou analista de sistema em Santos, São Paulo. Primeiramente, gostaria de parabenizar os dois irmãos, porque o GugaCast, desde o segundo episódio, já se tornou meu podcast preferido. Eu tenho uma história curiosa que acho que poderia compartilhar com vocês. Há uns 2 anos, eu frequentava uma igreja evangélica de teologia pentecostal e sempre fui muito ligado com as pessoas dessa igreja. Eles tinham o costume de ter um grupo de jovens muito unido que faziam muitas coisas juntos. Inclusive, volta e meia, havia um retiro para o qual todos íamos para uma casa, chácara ou qualquer lugar onde se possa ficar um pouco isolado, fazendo gincanas e estudando essas coisas. Bem, eu sempre me considerei bissexual, mas pouquíssimos amigos dentro dessa igreja que twist, sabiam né? de fato. Que plot twist! Estava lá isolado, gincanas, e eu sempre considerei bissexual. Isso se demonstrou um problema enorme no retiro de carnaval que fizemos no carnaval de 2014 em Bertioga, no litoral de São Paulo. O feriado estava passando tranquilo, eu havia feito amizade com um rapaz surfista, que também estava no retiro, e passamos a ser bons amigos nesses dias. O rapaz, creio eu que não sabia, ao menos na época, a respeito da minha sexualidade. E embora o clima geral das pessoas... Então eles eram amigos mesmo. Eu achei que ele tava, que era um eufemismo para que ele tava... Ele tinha um caso com esse rapaz. Até por ele usar o termo rapaz. Rapaz surfista, né? Rapaz surfista já... Bom, mas ele coloca aqui... Embora o clima geral das pessoas da igreja seja de uma certa homofobia disfarçada... Bom... Eu diria que não é disfarçada, esse rapaz parecia diferente. O grande problema é que naquela escola só tinha 2 banheiros e apenas um com 1 chuveiro. Basicamente, isso tornava a fila para se tomar banho quilométrica. Toda vez que eu venho aqui tem uma história que parece um conto erótico. É sempre assim. Chamar o Marcelinho pra vir pra cá. Não, e você vê como começa, ó. Certo dia eu peguei a minha toalha e fui em direção à fila que já estava ficando grande. E depois de um bom tempo de espera, finalmente eu ia conseguir o chuveiro. Eu não tinha reparado que enquanto eu estava na fila, o rapaz que eu tinha feito amizade estava logo atrás. Quando eu ia entrar naquele banheiro apertado, com apenas um box mais apertado ainda, o rapaz se ofereceu para tomar banho junto comigo para a fila ir mais rápido. Claro! Que isso, gente? Ele só estava pensando na comunidade. É, de fato, ele mais saiu entrando do que se ofereceu. Literalmente. É aí que mora todo o problema. Eu não tive o espírito de me negar a tomar banho com ele. Então lá fomos nós ambos debaixo do mesmo chuveiro. Sendo que o rapaz, que acredito era hétero, estávamos nus naquela situação constrangedora. Ele levou cara, o jogo é muito do constrangimento para um novo patamar. Ele continua aqui. Não vou negar que o rapaz possuía uma beleza apolínea maravilhosa, ao menos para mim. Claro que tinha. Porém, quando se está nu no mesmo chuveiro com ele, é praticamente impossível esconder uma certa ereção involuntária. E ele botou aqui entre aspas, não sei porquê. Não tinha nenhum jeito de eu esconder essa questão. Tudo isso sem contar que eu desconheço completamente qual é o protocolo social válido para se dividir o chuveiro com o seu amigo hétero. Cara, eu queria fazer uma declaração aqui inequívoca. Não existe um protocolo social válido para se dividir o chuveiro com seu amigo hétero. E esse rapaz não é hétero, né, gente? Vamos ser sinceros. É, o protocolo social válido é não dividir o chuveiro. Não dividir. E hipótese nenhuma. Nesse momento, eu tentava apenas entoar o mantra mental para não ter uma ereção constrangedora naquele momento. Bem como o Guga já falou, a vida real não tem nenhuma catarse realmente relevante. Mas aquele banho me deixou com um misto de constrangimento e, para ser sincero, excitação. O problema é que todos naquela igreja eram bem homofóbicos, embora muito suspeitos. Eu gostei da ressalva que ele mesmo fez, embora muito suspeito. Bem, depois de um banho curto de uns 5 minutos, saímos do banheiro, sendo que eu estava terrivelmente envergonhado da situação como um todo. Realmente não houve catarse. Infelizmente, alguns meses depois, o pastor daquela igreja acabou descobrindo sobre minha sexualidade e, de maneira simples, proibiu o filho dele de falar comigo. E, na prática, me expulsou da igreja. Mas essa é outra história. Nunca vou esquecer daquele banho constrangedor. Eu não sei se ele já se tocou disso anos depois, ou se ele vai saber disso só agora ouvindo esse podcast, mas a verdade é que você perdeu a chance de pegar esse seu amigo Apolíneo aí, porque era isso que ele queria. Rapaz, é, ele tava. E ele te deu todas as chances e todas as. E você podia ter vivido esse conto erótico até o fim e você disse não. Você ficou aí pensando em Jesus vovó e ele ficou muito decepcionado. E sorte que existe Facebook, você pode mandar uma mensagem pra ele e falar: lembra aquele dia que a gente dividiu um chuveiro? Então, vamos terminar essa história? É, cara, corrige isso aí, vai lá. Corre atrás. Isso e aí. Manda pra gente a atualização. Posso ler o próximo aqui? Lê o próximo. Don't kiss, just talk. Não beije, apenas fale. É isso? Conto erótico de novo. É. Fernando, 27 anos, São Paulo. Sempre fui um cara tímido e sem jeito no quesito mulheres. Nunca fui pegador. Pelo contrário, não encho duas mãos ao contar as meninas, mulheres que beijei ao longo dessas quase 3 décadas de vida. Antes de iniciar, vale deixar claro que em dezembro de 2011 eu terminei um namoro de 5 anos e 4 meses. Bem específico, hein? 4 meses. É, dezembro de 2011. Isso significa que ele começou a namorar em dezembro, outubro, em agosto de 2006. Ok. O que aconteceu em 2006, Rafael? Cara, em 2006 aconteceu a Copa do Mundo. Ok. Em janeiro de 2012, me aproximei de um colega que estava deixando a coordenação de um trabalho voluntário barra religioso de que participo, pois ele havia me indicado, juntamente a um outro rapaz, olha aí o rapaz, para assumir o papel de coordenador a partir de março do mesmo ano. Houve em fevereiro um evento relacionado a este trabalho voluntário barra religioso. Eu acho que é a mesma galera, hein, que escreveu esses 2 e-mails. É porque carnaval e religião, tá tudo... Tem uma ligação, né? Já dizia Jesusinho 30. Este evento acontece todos os anos no carnaval. É um encontro de jovens espíritas. Ficamos reunidos em alguma escola pública e montamos toda a estrutura de acomodação e atividades, além de refeitório e tudo que um evento para cerca de 1000 pessoas exige. Importante deixar claro que o caráter religioso do evento garante que as alas masculina e feminina são bem separadas e vigiadas, pois adolescentes transbordam hormônios sexuais por todos os poros possíveis e imagináveis. Caramba. Voltando à moça, pseudônimo a vosso gosto, qual vai ser o nome da moça, Chico? O nome dela vai ser Joana. Joana Dark, né? Pra ficar no âmbito religioso. Voltando a Joana, das 3 noites que compreendem o evento, passamos 2 em claro conversando sobre coisas completamente alheias ao trabalho que nos juntava ali. Como disse mais acima, havia 2 meses que tinha terminado um longo namoro, então este foi um dos principais assuntos, pois fiz algumas bobagens nesse meio tempo e comecei a confidenciar a ela, a Joana, o Fernando confidenciando a Joana. Importante deixar claro que não infringimos qualquer regra inerente ao evento religioso acima descrito. É, porque Jesus está vendo. Importante. Muito importante. Não, e as pessoas que estão ouvindo estavam desconfiados até agora, iam ter uma punição a ele, e eles agora sabem que nada aconteceu. Ainda mais espírita, né? Porque você paga na próxima vida. Após o carnaval, continuamos nos falando pelo inbox do Facebook, madrugadas a fio. Migramos para SMS, WhatsApp ainda não era febre da juventude. E finalmente para ligações telefônicas, também madrugada adentro. Hoje olho para trás e não sei de onde saía tanto assunto. Em abril, ela fez uma viagem ao Rio de Janeiro e durante a viagem de ônibus, na madrugada, me mandou um SMS dizendo que nossa amizade estava caminhando para, abre aspas, outra esfera, fecha aspas. Pausa aqui. Um disclaimer se faz necessário antes de prosseguir. Já disse anteriormente que sempre fui péssimo em aproximações de mulheres. Some isso o fato de ela ter sido minha chefe no trabalho voluntário barra religioso e ainda diferenças de idade. Na época eu com 22 e ela 27. Caralho, 22 e 27? Eu achando que ele tinha 14 anos na história. É todo mundo adulto. Porra. Retornando, eu dei uma de João sem braço e respondi: como assim outra esfera? E ela retrucou: ah, deixa pra lá. Nesse momento eu desesperei. Enviei uma mensagem no ato, dizendo pra ela ter calma, que eu tinha entendido e que devíamos conversar. É, dá pra ver que você não tem jeito com mulheres. É, cara. Não, o impressionante é que esse e-mail já tem umas 5 páginas e até agora não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente 5 páginas e 7 anos, desde que ela permaneceu... Desde que o Brad Pitt chegou no Tibete, a gente tá lendo esse e-mail. É, 2006, Brad Pitt foi pro Tibete. 2011, Brad Pitt está chegando no Tibete e ele ainda não pegou ninguém. Ela permaneceu no Rio de Janeiro por 4 dias. Enquanto ainda estava lá, nos falamos por telefone e deixamos bastante claro o que sentíamos e os medos que havíamos envolvidos. Medos principalmente meus, claro, porque o melhor é você falar isso por telefone, quando ela está fora da cidade. E quando uma mulher fala assim, a nossa relação tá passando por outra esfera, aí você fala, eu tenho medo. É muito, muito adequado. Aí você manda pra ela o vídeo no YouTube da Regina Duarte falando, eu tenho medo. É, manda um meme, né? Um namoro só por memes. Aí ela manda o Homer indo embora, sabe, no arbusto. Fechamos a conversa dizendo que quando ela voltasse, marcaríamos algo para conversarmos ao vivo. Claro, porque é assim que você faz, você marca. Quando ela voltou no Rio de Janeiro, ninguém tocou no assunto e a tal conversa ficou no limbo intocável. Beleza, vai lá, campeão. Até que finalmente ela perdeu a paciência. Já no mês de maio, já 5 meses, hein? Já no mês de maio, e me deu um ultimato. Marcamos de sair numa quarta-feira de tarde. Nenhum dos dois trabalhava na época. Ah, ninguém trabalhava na época! Foram 5 meses! O que eles fizeram durante 5 meses, além de falar no telefone? Eu não podia ir na casa dela encontrar, já que você não tinha um emprego. Então tive a brilhante ideia de convidá-la para ir assistir a minha aula. Claro, brilhante ideia. Em minha defesa, a moça, a Joana, é assistente social e minha DP era de uma disciplina de nome Aspectos Socioculturais do Envelhecimento, que tinha como docente uma antropóloga sensacional. Ah, que legal, que legal sexy, que você tá na minha. Vamos assistir então uma palestra de uma antropóloga sensacional sobre aspectos socioculturais do envelhecimento. Porque, tipo, isso é um girl magnet. Isso. O que é mais sexy do que discutir os aspectos socioculturais do envelhecimento? Aliás, ouvindo Barry White. É o que aconteceu com a gente enquanto li esse e-mail, né? Esse é um dos aspectos socioculturais. Chico, você tá aí? Eu estou aqui escutando a história e chocado com o que ele fez agora. deveria ter entrado no chuveiro com ela. É, tudo isso, paralelo a isso, tinha um amigo desse cara indo pro chuveiro com surfista e também não pegando ninguém. Todavia, percebi que não era exatamente apropriado e mudei meus planos. Ah, bom, a gente sacaneou tanto e não foi o que ele fez. Marcamos de nos encontrar no metrô às 14 horas e ela apareceu apenas às 15 horas. Isso mesmo, 1 hora esperando. Como havia mudado os planos, fomos ao museu. 5 meses esperando. É. Fomos ao Museu da Língua Portuguesa da Região da Luz, outro girl magnet. Percebem como eu sou ótimo em ter ideias para encontros com garotas. É, a garota falou assim, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa com a língua hoje. Ah, já sei! Ao longo do passeio, tomei coragem do fundo da minha alma para segurar sua mão enquanto estávamos no planetário. Coitado do cara. Mas a coragem acabou e soltei logo que saímos dali. É, agora como é que ele ficou 5 anos com a outra? Não, aliás, acho que explica por que o namoro dele de 5 anos com a outra menina acabou. Porque ele não fazia nada. Eu acho que a gente precisa terminar. Mas por quê? Porque a gente nunca se encontrou pessoalmente. Ao sair do museu, fomos a um shopping na Avenida Paulista comer algo. Neste momento, tivemos uma conversa mais franca, tipo, nós dois sabemos por que e pra que saímos hoje, então o que estamos esperando? A resposta implícita era, estamos esperando o Fernando parar de ser covarde. Todos nós estamos esperando aqui, Fernando. Apesar da conversa franca, nada ocorreu ali. Meu Deus. Fomos então, coitada dessa menina, fomos então ao Parque Trianon, na mesma avenida, onde ficamos por cerca de 30 minutos. Eu vou acelerar a leitura, tá? Pra ver se a gente chega logo em algum lugar. 30 minutos de luta intensa comigo mesmo, na busca por um ímpeto de coragem que me faria romper a timidez e finalmente beijá-la. Mas nada aconteceu, pois após esses 30 minutos, o relógio bateu 18 horas, horário em que o parque fecha. Decidimos caminhar para o metrô pra irmos embora. Ela mora na Zona Oeste, eu moro na Zona Leste. Pra quem não conhece São Paulo e não tem dimensão do quão gigante essa cidade, a distância entre nossas casas é de 50 km. Então cada um iria para um lado sem nada ocorrer, ambos com um sentimento de derrota tão grande quanto a distância entre as residências. Foi então que, ao receber uma ligação dentro do metrô lotado de São Paulo às 18h30, tive uma atitude impensada, afinal estava pensando havia 3 horas e meia e nada acontecia, era necessário que o ímpeto rompesse a barreira dos pensamentos. Ela perguntou quem tinha me ligado e eu falei baixo para que ela não ouvisse. Logo ela perguntou, o quê? E eu me aproximei de seu ouvido para me fazer ouvir. Quando ela foi responder, não me afastei e assim que abriu a boca para balbuciar, tasquei-lhe um beijo. Finalmente. Aí. Boa, garoto. Porra, agora sim, cara, campeão. A gente sabia que você ia chegar lá. Isso, isso. Sabe que é interessante que ele conseguiu beijar a mulher Ao contrário daquele cara que não ficou com a australiana lá no episódio 5. É mesmo? Lembra aquele que, que viveu uma história... E nunca ficou com passou, ela. Passou por três festas, teve um pôr do sol e ele não ficou com ela. Foi tipo isso, mas esse cara levou 5 meses. É, mas chegou lá, conseguiu. Chegou lá. A história poderia terminar aqui, como sendo uma vitória de um cara tímido que quase perdeu uma garota, mas ainda tem mais. E... Como disse, estávamos às 18... Agora, será que ele vai até o fim, de repente? Depois de... No metrô? Como disse, estávamos às 18h30 no metrô de São Paulo, então imagine o quão cheio o vagão do trem estava. Estávamos sentados, mas ela disse que um grupo de caras ficou olhando a cena do meu beijo, arrancando do âmago e ficou rindo. Resultado? Ela ficou mega constrangida, pois depois de enrolar de cerca de 4 meses, e em especial nas últimas 3 horas e meia, decidi dar o tão esperado beijo em meio a um vagão de metrô super lotado. Pois é, essa é minha história de quase derrota. Digo quase porque a moça, Joana, e eu vamos nos casar em maio. Aê! No mesmo dia que começamos essa história, 5 anos. Muito bem, palmas, palmas. Muito bem, cara, muito bem, parabéns. A gente quer fotos, manda fotos pra gente quando isso realmente acontecer. A gente viveu essa história praticamente em tempo real, né? A gente passou uns 5 meses aqui ouvindo. Essa história, ela me lembrou muito aquele filme Boyhood. Você me entendeu. Cara, Fernando, você sabe que um casamento precisa ser consumado. Inclusive um casamento feito sob a bênção de Deus. Se prepara pra isso, cara, porque você não vai ter mais 5 meses. Quando acontecer, tipo, você tem que fazer isso acontecer na primeira noite, ok? Vai lá, campeão, a gente acredita em você. Não pode ser no metrô, não pode ser no metrô. Não pode ser no metrô. Chico, você quer ler o próximo você, cara? O e-mail é do Luciano, Uberlândia, Minas Gerais. No longínquo carnaval, alguns amigos meus resolveram ir para um rancho do pai de um deles, que chamarei de Astolfo, mas fique à vontade para dar outro nome. Querem dar outro nome? Eu achei que Astolfo tá ótimo. Astolfo, muito bom. Gostei. E fugiu do Adolfo, né? Que Adolfo não pode. À beira do lago da represa da divisa de Minas com Goiás para passar o feriado. Uma turma de uns 2 carros chegou mais cedo e ficaram esperando outro amigo, chamarei de Ayrton, chegar. Enquanto esperavam, já começaram a beber cerveja. O caminho tinha parte pela rodovia e parte em estrada de terra, com várias encruzilhadas. Como o Ayrton não conhecia o caminho, a partir da estrada de terra, ficou combinado que iria ligar quando estivesse na entrada da estrada para que alguém fosse buscá-lo. Assim foi feito. Quando ele ligou o Astolfo com mais de um grupo de pessoas, entre eles o Sandoval, guardem esse nome, ele será importante no decorrer da história. Sandoval. Eu sempre guardo o nome Sandoval. Sandoval. O nosso amigo Luciano, ele dá bons nomes para a história, a gente não substituiu nenhum. Gostei de todos. Ayrton, Sandoval, Astolfo. Bom, Sandoval, ok. Como era de se esperar, o pessoal já estava um pouco alcoolizado, inclusive o Astolfo, que gosta de dirigir em alta velocidade. Astolfo pai, né? Uhum. Ah, esqueci de mencionar que estava chovendo. Pois é, todos os ingredientes para uma catástrofe. Passado, não tem nada sexual nessa história, tá me incomodando um pouco. É, né? Que triste. mas ela tem a ver com carnaval, né? Porque pessoas estão bebendo muito e estão caminhando para uma catástrofe voluntariamente. É típico do carnaval você ir pra um lugar merda na estrada de terra e ficar bêbado. É bem típico do carnaval. Faz parte. Passado algum tempo, o pai do Astolfo, que tinha ficado no rancho, começou a ficar preocupado, pois o pessoal já tinha que ter voltado. Ao longe, ele avista uma pessoa a pé, mancando em direção à casa. Era o Sandoval, todo sujo de lama e sangue, dizendo que tinha acontecido um acidente e que os outros estavam precisando de ajuda. Caramba! Tenso. Tenso. Daí bateu o desespero. Se o Sandoval, que foi enviado para buscar ajuda, estava nesse estado, como estariam os outros? Mas aí o Sandoval explicou. Mais ou menos no meio do caminho, ao fazer uma curva, o Astolfo perdeu o controle do carro e saiu da pista. Mas nada grave, pois ele estava devagar, ainda bem. O carro não sofreu maiores danos, mas ficou atolado no barro e não conseguiram tirar. Mas como o Sandoval estava daquele jeito? Como vocês acham que ele estava daquele jeito? Eu não faço a mínima ideia, eu espero que seja algo erótico. Ele foi tomar uma chuveirada e pediu pra entrar junto com um amigo dele. Não, quando o carro saiu da estrada, ele se prontificou a voltar e pedir ajuda do pai do Astolfo. No caminho ele tropeçou, torceu o pé, caiu na lama e teve um leve corte na testa. Portanto, o estado dele não tinha nada a ver com o acidente do carro. Ok. Você vai me mandar a parte 2, a continuação da história? Não, ela acabou aí, cara. Foi isso aí. Aparentemente a história é essa. O Sandoval se machucou. Isso é uma coisa que a gente reparou, Chico. Acontece muito nesse mês, assim. Quando a gente acha que vai acontecer alguma coisa, nada acontece. É então, o que real a gente faz nesses casos é a gente inventar o final nós mesmos. Ah, não, mas tem mais um parágrafo aqui que eu não li. Ah, vai lá. Sandoval estava cheio de lama e ele perguntou: onde posso me lavar? Foi aí que eu levei para o chuveiro. O chuveiro tinha uma fila enorme. A gente conseguiu furar porque ele estava sangrando. E eu perguntei: posso tomar banho com vocês? Nesse momento tive uma ereção e não me segurei. 5 meses depois, eu chamei para ir numa aula de sociologia. E agora vamos nos casar. Bela história, Luciano mandou bem. Luciano e Sandoval. Boa história, Luciano. É, manda fotos de casamento pra gente também. Lê o próximo aí, Rafael. Vou ler. Esse daqui se chama O Povo contra Rodrigo Vila. Olá, Guga, Rafa e adorável convidado. Ah, ele te acha adorável, Chico. Ah, obrigado. Eu sou Rodrigo Vila, 33 anos, cientista, engenheiro, nerd e morador do Vale do Paraíba. Tenho uma história verídica dos anos 2000 de como eu hackeei o portal do Globo.com. Obviamente, eu usei a palavra hackeei apenas para grandificar um feito que de grande não tem nada. Ok. Sou da época do ICQ, do Mirk e seus diferentes scripts, quando Terra ainda era ZAS e os pulsos telefônicos eram cobrados a cada 4 minutos. E após a meia-noite, era festa da internet discada. Eu sou dessa época aí também. Um jovem de 17 anos, morador de uma cidade pequena, durante a época de carnaval não tinha muitas opções de lazer, senão aguardar a meia-noite para se conectar. A diversão era conversar com os coleguinhas, tentar baixar pela terceira vez aquela música de 9 minutos no Napster sem ter o final cortado, e deixar a TV ligada na Globo para assistir o carnaval paulistano e carioca. Caraca, não faz isso, cara. Nessa época, o narrador do carnaval da Globo fazia algumas perguntas para o público e pedia para que votassem no portal Globo.com. Em uma das madrugadas, lá pelas 4 ou 5 horas, surgiu uma pergunta sobre alguma lei polêmica da época. A pergunta era algo do tipo: você acha que o carnaval de rua do Rio deve ser proibido? Não lembro se era exatamente esta pergunta, mas sei que era sobre a proibição de alguma festividade popular. Obviamente, a maioria das respostas seria não, para não haver a proibição. Como não tinha muito o que fazer, entrei no site Globo e antes de votar, cliquei para ver os resultados. Cara, esse é o cúmulo de não ter o que fazer. É. Ah, o que eu não tenho que fazer? Vou levantar, vou no meu computador, vou conectar a internet de escada e vou clicar no não. Esse e-mail é do Cid que você falou, do Gonçalo? O não vencia por mais de 95% dos votos. Para ser fanfarrão e benevolente, votei em sim. E eis que o resultado da pesquisa foi para 90% não e 10% sim. Ou seja, eram poucas pessoas votando, e eu enxerguei nisso a oportunidade perfeita para uma trollagem. Abri 4 janelas do Internet Explorer, caraca. E o máximo que meu computador da época, um Pentium 3 com Windows Millennium, conseguia gerenciar. Não sei como não explodiu. Como em 2000, os sites não restringiam apenas um voto por IP, eu usei as 4 janelas para ficar votando freneticamente sim. Entenda que freneticamente e internet discada não combinam muito, portanto minha taxa de votos era bem limitada. Mesmo assim, não desisti e virei o jogo para 52% sim. Foi super divertido ouvir o narrador da Globo ao vivo descrever este resultado inesperado. Era o Kleber Machado, né? Ele falou: hoje não, hoje sim. Pior é que é muito verdade. Então, peraí, vamos fazer um resumo do que a gente já teve de carnaval dos ouvintes aqui, porque é bastante deprimente. A gente teve um primeiro que teve a chance de comer um surfista, que queria que isso acontecesse. Ele também queria e ele não fez. Depois a gente teve o cara que levou 5 anos pra finalmente dar um beijo na namorada dele e fez isso no metrô. Depois a gente achou um cara que se caiu na lama e se cortou. E agora a gente tem um cara que manipulou uma eleição que ninguém assistiu na Globo, uma enquete. Mas é interessante, Guga, que eu sou muito ligado ao carnaval, né? E em 2000 teve a proibição do bloco de carnaval durante 8 anos por causa dessa pesquisa da Globo. É mesmo? Aham. Uhum. Então ele mudou um pouco o rumo do carnaval. Bom saber que foi ele. Não, e o que eu acho interessante é que esses 4 e-mails, eles dão uma amostragem do que é de fato o carnaval. O carnaval não são essas pessoas pulando loucamente ou mulatas brilhando na avenida. Então, 2 pessoas foram para um retiro espiritual, a outra foi encher a cara na fazenda e caiu na lama, e o outro ficou vendo o carnaval paulistano às 5 horas da manhã. É, isso basicamente resume o carnaval de todo mundo. Bom, posso ler o último aqui? Manda. É, pode ler. Daniel,

Bom, ele começa aqui a música da seguinte forma: sonhar não custa nada, o meu sonho é tão real. Assim, acho que já começou muito mal, né? Tipo, o cara tinha todas as chances de começar bem essa música e ele começa mal, porque ele fala: sonhar não custa nada, mas se o sonho é real, então não é sonho. Então ele deve custar alguma coisa. Okay. Você começa, a primeira linha fala de sonhar, a segunda fala que o sonho é real, então não é mais sonho. E aí ele continua assim: mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval. E assim, é magia ou é sonho? Porque sonho é uma coisa muito corriqueira, assim, não é mágico, né? E aí ele já fala que mergulhou nessa magia. Mas ele ainda tem chance de se redimir. Ele continua assim, ó: deixe a sua mente vagar, não custa nada sonhar, viajar nos braços do infinito, onde tudo é mais bonito nesse mundo de ilusão. E aí finalmente a gente tem uma estrofe que faz sentido. A mente vaga, viaja nos braços do infinito, que é um mundo de ilusão e é bonito. Então ele traz a esperança do samba enredo. E aí ele pula para a próxima parte: transformar o sonho em realidade e sonhar com a mocidade é sonhar com o pé no chão. E aí ele cagou tudo de novo. A gente está falando de um sonho ou de transformar sonho em realidade? Talvez, eu fiquei pensando, 92 foi um ano complicado, né? Foi o ano do impeachment do Collor. Então talvez esse samba enredo tenha sido o começo de toda a questão de autoajuda e empreendedorismo. Por isso que ele fica falando de transformar o sonho em realidade. Ou talvez seja sobre a Constituição da Lituânia, que finalmente foi aprovada. Isso, que era um sonho para os lituanos. Aham. E agora se transformou em realidade. Aham. Aí ele vai pro refrão. Ele fala assim: estrela de luz que me conduz, estrela que me faz sonhar. Assim, não é o ponto mais baixo, mas não melhorou também, né? Porque toda estrela é de luz. Não tem uma estrela de luz. Toda estrela é de luz, né? E estrela de luz que me conduz. Aí, tudo bem. E a estrela faz sonhar? Como que uma estrela faz alguém sonhar? Isso não faz nenhum sentido. Será que não é uma passagem bíblica aí? Será que não está se referindo à estrela? A estrela que conduz é uma passagem bíblica. Agora, a estrela que me faz sonhar, nenhuma estrela faz sonhar. Mas então... às vezes você está olhando para as estrelas e você está sonhando pela janela, não? Será que não é o Patrick, não, do Bob Esponja, que é uma estrela do mar? Ou isso. É, ele pode fazer sonhar. É. Talvez eles estivessem antevendo o Bob Esponja, né? Porque o Bob Esponja... Faz mais sentido. Uhum. É. E aí os autores da música, eu não falei sobre os autores da música. Os autores da música são o Paulinho Mocidade, o Dico da Viola e o Moleque Silveira. Então eu queria fazer essa pausa para dar os parabéns pela força nominal desses autores. É. Maravilhosa. Moleque Silveira, demais. Demais. Pô, grande sambista, grande sambista. E aí ele dá uma pausa e passa pra próxima. Amor, sonhe com os anjos. Não se paga pra sonhar. Eu sou a noite mais bela, que encanta o teu sonho, te alucina por amar. Aqui eles estão obcecados com a ideia de que não paga pra sonhar. É a terceira vez que eles estão falando isso. E faz sentido, porque além do impeachment do Collor, que eu já citei, o país estava mergulhado na inflação. Então, uma história de pagar era muito importante para eles. Era importante algo que fosse de graça, né? É, de graça, porque as outras coisas o preço já tinha disparado e ninguém conseguia pagar mais nada. É, certamente é por isso que é disso que essa música fala. É sobre isso. Mas assim, se o autor acha que a noite mais bela que encanta os sonhos, por que, que ela precisa sonhar com os anjos? Era melhor sonhar com ele mesmo, porque ele é a noite mais bela. E outra coisa, ele fala assim: te alucina por te amar. É possível você alucinar alguém? Eu fiquei pensando sobre isso. Uhum. Você geralmente, eu tô alucinado, mas eu alucinei você, eu acho que esse verbo não faz isso. E aí ele vai elevando, ele fala assim: vem nas estrelas do céu, vem na lua de mel, vem me querer. Aí de novo ele volta das estrelas, que o Chico foi tudo já caralho, falou. Assim, só sai falando umas palavras aí que ninguém chegou no samba até o fim. É, mas assim, se elas conduzem, dá pra ir pelas estrelas do céu mesmo que elas não sejam de luz, mas vem na lua de mel. Na lua de mel, o que quiabos tem a ver a lua de mel com sonhos, cara? É pra sonhar na lua de mel, não é pra ficar acordado? Não faz sentido nenhum essa história de lua de mel no meio. É, não faz sentido. A conclusão básica dessa música é que não faz sentido nenhum. Isso. Aí vem o apogeu. O apogeu é assim: delírio sensual, arco-íris de prazer, amor, eu vou te anoitecer. Okay. Aqui tem paradinha da bateria, tem uma sílaba alongada assim, vem me querer. E aí ele prepara o folião pro fechamento da música. E esse fechamento é uma piração foda. Primeiro ele fala delírio sensual, que é uma clara menção à poluição noturna, né? Sonhos molhados. É mesmo. Carros alegóricos dessa escola deve ter sido um... deve ter sido bem gosmento. Um negócio de jorrando mais... líquido branco. Porque o que mais que pode ser um delírio sensual dormindo, né? Aí vem... A ala da cueca molhada. Ala do pijama que vai pra máquina de lavar. Bom, depois ele fala: delírio sensual, arco-íris de prazer. Cara, arco-íris de prazer à noite. Imagina um arco-íris à noite. Então, aí eu tive que fazer uma busca mais profunda. E eu peço licença aqui pra vocês pra me aprofundar um pouco nesse tema. Porque tem duas hipóteses que são mais aceitas no meio acadêmico pra um arco-íris à noite, que é um arco-íris de prazer. Ok. A primeira é que ele tá se referindo ao neon dos motéis. Uhum. Por isso é um arco-íris de prazer. Sim. Luzes, muitas cores e relacionado ao prazer. A segunda hipótese, que é a que eu tenho mais simpatia, é que ele quer remeter o Fulião ao delírio de Brás Cubas na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, uhum, que sintetiza o poder filosófico da obra de Machado de Assis. Uhum. É, eu vi essa chegando lá no começo. É, eu sei que vocês vão se lembrar, porque vários teóricos já examinaram o capítulo 7 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde tem um hipopótamo que conduz Brás Cubas ao começo dos séculos. É, quando eu li Sonhar Não Custa Nada, eu pensei Brás Cubas. É, hipopótamo. Hipopótamo. Tem um teórico que chama Afrânio Coutinho, e ele acha que nesse capítulo fica demonstrada a influência do janecismo pascaliano e de Schopenhauer, misturados com a trajetória pessoal do Machado de Assis. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. É, jansenismo, né? Jansenismo, tão óbvio. É por isso que na abertura, quando ele tá puxando, chamando a galera pra aquecer, começa o cavaquinho, e ele fala: alô, povão, canta Schopenhauer! É por isso. É verdade. Vai no jansenismo, vai. É isso aí. Pascaliano! E tudo isso é... Aí aparece um cara que se chama Pascaliano. Pascaliano... E tudo isso é sintetizado nas frases delírio sensual, é claro, arco-íris de prazer. Uhum. Aí a única coisa que é estranha, porque tudo isso é óbvio, né? Agora, o que é estranho é que essa mensagem escapou ao olhar dos juízes que deram título pra Estácia naquele ano. E ela, a Estácia que ganhou o carnaval. É mesmo? Esse não foi o samba enredo campeão do carnaval? Não, mas você já... Ele se tornou um hino, né? Se tornou um hino. Uhum, Toca em todo o Réveillon. É um hino pascaliano, né? Quando a gente celebra o feriado, né? É, ele conclui a música com: eu vejo a lua no céu, a mocidade a sorrir, de verde e branco na Sapucaí. Porque todo samba enredo tem que ter uma autorreferência à escola, né? Não, uhum, não pode faltar. E, assim, ele fala que ele vê a lua no céu, que aparece depois de tantas estrelas, ele vê a lua no céu. Mas se ele tá dormindo, como que ele consegue ver a lua no céu? Uhum. Ele tá sonhando essa com ela. Pode ser. Mas, uhum, ele não tá vendo, ele tá sonhando. Ele tá projetando a imagem da lua no cérebro. Uhum. Aí ele tinha que falar: eu projeto a imagem da lua no meu cérebro no céu. E a mocidade a sorrir de verde e branco na Sapucaí. É isso que a poesia quer dizer. É. E é isso. É um grande samba-enredo, eu adoro. Sempre que toca no Réveillon, eu fico muito feliz e lembro do Paulinho da Mocidade e do Moleque Silveira. É, eu lembro de Brás Cubas, mas verdadeiramente dá pra perceber a ligação com Schopenhauer que você muito bem colocou aí. É uma das maiores injustiças da história do carnaval, isso com certeza. Qual foi o hino campeão, cara? Foi Na Pauliceia Desvarada Lá Vou Eu. Canta um trechinho aí pra gente, por favor. Na Pauliceia Desvarada Lá Vou Eu, fazer poemas e cantar minha emoção. Quero arte pro meu povo ser feliz de novo. É, e por aí vai. É, não, dá pra entender, porque esse é bom. Tá? É bacana também. É, ele é bom. É bacana. É isso que a gente vai ter de música, só análise de música, de jeito nenhum. Não no carnaval. Não. Não no último episódio da temporada. Pra gente terminar esse programa especial de carnaval, que é o último da temporada, a gente sabe que a gente vai voltar, a gente já falou aqui, mas a gente não sabe quando a gente vai voltar. Certo? Certo, Chico? Certo, Rafael? Certo. Já estou ansioso. Sim. O Chico vai voltar pro nosso especial de Páscoa, provavelmente. Então, pra terminar esse especial de carnaval, esse podcast não poderia terminar sem que tivesse músicas, né? Sem que tivesse a nossa versão. E a gente criou aqui as marchinhas politicamente corretas. Marchinhas de carnaval politicamente corretas, pra nesse carnaval você se divertir sem ofender nenhuma minoria. Exatamente. Okay? Então, achei justo. É, eu vou mostrar aqui, eu vou cantar aqui pra vocês, e aí se vocês quiserem, eu vou cantar mais de uma vez, se vocês quiserem, vocês me acompanham, tá bom? Tá bom. A primeira, que eu acho que a gente podia inclusive usar pra defender os direitos dos índios daqui pra frente, olha só. Índio quer apito e política é exclusão. Sacou? Índio quer apito e demarcação de terras. Dá pra fazer várias coisas. Quer ver? Índio quer apito e distrito solitário indígena. Índio

Yeah. Inventei essa palavra. De novo. Mulata bossa nova, caiu no Haligali. Não quer dizer nada. Yeah. Inventei essa palavra. Mulata bossa nova. Nada. Metei essa palavra. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até depois do carnaval. Vai ter uma nova temporada. Fique esperando. Ela vai acontecer. Inventei essa palavra. De novo, mais alto agora. O lado da bossa nova caiu no Aligali. Não quer dizer nada. Inventei essa palavra. Esse é o Mickey cantando. Ok. Acabou? Chico, você tá aí ainda? Tô emocionado.